sempre em nome de Everton Designer, Boris Designer, site Melody Brasil, site Melody Pará, site Melody Belém, top das aparelhagens e canal Master CDs no YouTube. Bora começar desse jeito então! Traz essa primeira aqui, pra você que não tomou uma hoje. Meu parceiro Marquinho no chão, um abraço do mundo pra você, meu irmão. Pra você todo mundo, pra mim um dos melhores. O homem é bom. Maestro DJ Valdo Alves. Olha a primeira chegando, mano. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Fiz um cachorro, um bom emprego. Fera. Aquelas que não serem. Cedo, mas acho que era pouco, sempre queria mais. Minha obediência não te satisfaz. Me tratava. Daqui a pouquinho, Nel. Me traía e eu dizendo a todos também. Canta comigo. Vai morar. E a chave? E a chave tá em cima da mesa. Longe vai ficar. Leandro Oliveira. Moisés Davi. Nego Bandoleiro. Porque não vai doer. E aos poucos a família vai chegar. Vou lá voltar por cima, sou melhor que você. Pode girar. Em novembro foi quando eu te conheci. O meu parceiro Michael Tobi aqui do lado. O lado direito ele escolheu. Fica mais perto do Ai, perto do Valdo também, meu irmão. Hoje as lembranças. E aí não veio sozinho, não. Trouxe toda a galera em livramento, a galera do Caju aqui comigo. Sempre no apoio. Mas aqui. Bora curtir! Leio mensagens antigas de celular. Olha a pressão, fica aqui do meu lado. Sua imagem. E realmente me empolgo, tá perto de mim. Sair. Vou fazer o seguinte, eu toco e tu bebe, vai. Resposta a te encontrar. Pra te dizer, meu amor, me perdoe. Só quem sabe vai cantar, quero ouvir, vai. Eu errei, te peço, perdoe. Não sei mais o que fazer sem você aqui. Eu errei, te peço, perdoe. Por um vacilo eu te perdi. Hoje só te choro por... Bora, Guarajuba! Aqui no Bar Terceiro Tempo. Perdoe. E a moçada curtindo, irmão. Perdoe. Por um vacilo eu te perdi. Hoje sobre choro por ti. Toma batidão. Uno Safadão. Renan Salve. Maestro DJ Valdo Alves. Quando me lembro do teu beijo, bate saudade. Olha, família, vai rolar dia 26 de junho. O rock dos automotivos. Saveiro, pressão, o gol boladão. E a Pickup Tormento, o gol G2 também Prime. E você não pode perder, Lucas Show, Felipe Pressão, Leucino, Passat Moral e o rock do Josimar. Aqui no abacate. E você não é louco de perder, meu irmão. Todo mundo pra lá, até eu ver. Essa festa aí, meu irmão. Nome e sobrenome também. E daqui a pouquinho assume o comando do moto aqui. Sucesso, F10! O F10 com a gente aqui! 3, 2, 1! E aí, Maico Top, bora beber, meu irmão, que hoje. hoje não tem hora pra chegar em casa, garoto. Na condição, estourei logo o Xandão. É de lembro, tá na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto não... E o Marquinho canta, ó. E essa gata viu em mim. O Renan sabe, ele é uma loucura. Se liga na estrutura. A família Trindade tá por aí, tá, meu irmão? Sobe na nave, com um corpinho bem suave. Vem com nós curtir o baile, é as balete que comanda. Vai, menina, vai. Sou linda, menina, sou da balete no clima. Linda, sensual, do jeito que os moleque pira. Sou linda, menina, que chega roubando a cena. Calcada tá de olho e a balete não esquenta. Sou linda, menina, sou da balete no clima. Linda! Linda, sensual, do jeito que os moleque pira. Sou linda, menina, que chega roubando a cena. Calcada tá de olho e a balete não esquenta. Só pra começar, Dudão, Dudão! Do jeito que tu gosta, você e o meu parceiro Leão, os primos da vila, já representando, eles não podem faltar, meu irmão. Maestro DJ Valdo Alves. Talvez você já saiba o quê? Que na água tu lembrando. E aí, nego? Alguns momentos nossos. Eu tô sabendo que tu trouxe uma saca de dinheiro hoje, hein? Porque tô eu em mim. Nego Bandolei. Aquele sentimento. E aí, Maicon, por que essas músicas não serem, meu irmão? Não é bom nada, só atrapalhou. A nossa história chegou ao fim. Também confesso que sinto em mim, baby. É a segunda do Rancho Fundo, ele lembra. É verdade. Ainda tem o seu nome em mim. Canta comigo! Também tem o seu nome em mim. E a tatuagem? Tem um show completo, uma tonelada de fogos hoje no Guarajubal e a nossa live ao vivo pra todo o Brasil. Ainda tem o seu nome em mim, também tem o seu nome em mim, escrito numa tatuagem de amor. Bora, Michael! Junto está seu nome. Cê vê que vai rolar no cachorro com a galera por lá, meu irmão. Valdo Alves, o DJ referência no Pará. E as marcantes! Bora, Rony Condemos, bora beber, meu patrão! O seguido gol! Você sempre me avisou, amor, larga isso tudo e vamos viver. Quantas vezes já chorou? Meu amigo Ronald por ali, ele é o motorista do Nego Bandoleiro hoje, irmão. Na vida louca é assim, parto pro tudo ou nada, sem saber se volto. E eles já falaram que são moleque doido hoje. É o Pink e o cérebro, eles querem conquistar o mundo, é verdade. Nosso amor é verdadeiro e forte o bastante, pra suportar a distância e algum tempo longe. Não quero me visitar naquele lugar, não importa. Tá certinho vocês, né? Se eu perco até a morte, eu volto sim. Você é a parte boa que existe em mim. Segura a onda, amor, rainha, por favor, não chore. Pra começar! Hoje perdi, não perdi. Tem alguém do Paissandu? Quem é do Paissandu aí? Tem alguém do Paissandu aí? Tem. Falaram pra mim. Me falaram que em Guarajubal só tem Paissandu, é verdade mesmo? Hoje perdi, não perdi. E quem é do Remo? Tem alguém do Remo aí hoje, hein? Me falaram errado, viu? Eu me levantei, me entreguei pra te evoluir. Bora, mulher! Moisés Davi, Leandro Oliveira, Nego Bandolei, família Trindade, isso! Chega mais pra cá! Canta, mulher, canta! Duas paixões me dividem. Ô, mulher! Uma é por dinheiro e eu... A Dani que veio lá! Do camará também! O que fazer? Ela tá tomando todos e curtindo. Tenho que um maestro, Bobo Alves e Guarajumar. Obrigado, Dani! Está tão difícil esconder, não dá. O Jereba! Escolheram... E o meu parceiro, Rony Gonemo! A parceria tá fechada, meu padrinho! Manda aquela beijada pra cá, Rony! O irmão da nossa deputada Renilson, futura deputada federal, escreve aí! Se escolher dinheiro, eu vou chorar por não ter você pra me abraçar. O nome dele? Hein, Caia? Roberto! Roberto! O meu parceiro Roberto Lima! E aí, abraço hoje. Leva aquele abraço pra ele daqui a pouquinho. Vamos estar em Porto Alegre amanhecendo por lá. Você dá um gritão pra mim que eu quero ouvir aí. Quem não tem hora pra chegar em casa? Tem alguém do Corinthians aí? Tem? Quem é do Flamengo? Dá um grito pra mim que eu quero ouvir. Dia 1º de julho, Renan Sauri. É a abertura do Bar Fernando em Guarajuba. Você não pode perder. Uma menina me ensinou quase tudo que eu sei. Era quase escravidão, mas ela me tratava como um rei. Ela fazia muitos planos e eu queria estar ali, sempre ao lado dela. Eu não tinha onde ir, mas depois daqui... É o rock do Rodrigo. Dia 26 de junho, aquele é o sino do Passat Moral, rock do Josimar, Lucas Show, Fini Pressão, no abacate você não pode ver. E por isso agarrava-me também, eu me agarrava ela, porque para o barulho rock. Mais ninguém. E eu dizia, né, cedo, cedo, cedo, cedo, cedo. E eu dizia, cedo, cedo, cedo, cedo. Ganha mais cura! E eu dizia, né, cedo, cedo, cedo, cedo, cedo. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. A gente começa desse jeito em Guarajuba. Já ao vivo! Sucesso! Pra todo o Brasil! Sempre em nome de Everton Design, Boris Design, site Melody Brasil, site Melody Pará, site Melody Belém, top das aparelhagens e canal Master CDs no YouTube. Quase um minuto, né? Escutou primeiro? Só de novo. Sempre em nome de Everton Design. Gatinha, é potência, viu? Agora vou te ensinar a fazer o perfeito. Vem pra cá! E o mega príncipe é que vou te ganhar. Passa o filme na cabeça de muita gente. É o tempo que o F10 era moleque doido, doido. O Fábio F10 ficava ali no comando do Vanguard. Só pegando o macete, agora o cara arrebenta, meu irmão. É o copiloto. Hoje ela quer se embriagar. Alô, Felipe, por que tá assim? Fala pra mim, fala. Marquinhos, show o nome dele. Terceiro tempo, a live, você está acompanhando ao vivo. Muito obrigado, viu? Lá vem a nega. O bar que vende a cerveja mais gelada do município de Marapoli. Se você não conhece, é só dar um chega em Guarajuba. E pode vir. Vem. Eu tô fervendo. Só vem. Mega tarada. A piranha do banheiro. E pode vir, pode vir. Eu tô fervendo. Pode vir. Mega tarada. A piranha do banheiro. Jeito! E o Maicon top Shop, lembra? Lá do Rancho Fundo, toda segunda-feira, lá. Joga a mão pra cima e dá-lhe sal, sal, sal, sal. E o maestro tá chegando, detonando, tá chegando. Galera da segunda pop. Eu! Galera da segunda pop. Galera da segunda pop. Esse Uno representa demais, meu irmão. Vem curtir com essa galera que é sucesso em Santa Isabel. Vem, vem, vem, faz o S, faz o S. Joga a mão pra cima. E a família Riman Sound. É super bem, vem, vem, faz o S. Detona, Felipe, vai. LC Juninho metralhando com a família super bem, vem. Olha que tá chegando meu parceiro Neto Revolution. E a família do bar, tô no limite. No limite, Bubi. Vem dançando. Bora curtir. Inventei uma dança muito louca, inventei uma dança. Inventei uma dança. Mexe, mexe, mexe, mexe, mexe. Mexe a cabeça e o quadril e vai tremendo. Eu saí pra curtir o alto som. Ele é digital, o cenário é elétrico. Mexe a cabeça. Pega o teu pacote de cerveja e bora beber. Treme aí, moleque. Valdo Alves. Valdo Alves. Treme tudo. Quando o Vanguard tocou aqui. Vanguard. O Festival da Pata do Caranguejo. Pense num CD, gente. Pense num CD que tá em todo o Brasil excelente. Eu fui lá em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Ela tava escutando o CD aqui do Guarajubal. Realmente o CD ficou na história. E a gente fica feliz. Bora girar lá. Ô, menino, faz parque esse negócio de... Alô, família Trindade. Treme, treme, treme, vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo. Eu gostei muito. O NK do lado e o Felipe Pressão. O homem é bom. E o Marquinho ali no camarote. É o papai do ano. Ele já convida todo mundo pro mijo, meu irmão. E agora, Neto? Bora se ligar, vai. Agora eu vou no búfalo, no búfalo do Marajó. Agora eu vou no búfalo, no búfalo do... Rony do Demos. Gatinha pro Badalasson. Esse é o búfalo. E agora? Agora eu vou no búfalo, no búfalo do Marajó. Agora eu vou no búfalo, no búfalo do Marajó. Fala o nome de emoção aí na frente. Vem tremendo, vem tremendo, vem tremendo devagar. Vem tremendo, vem tremendo que o Badala vai tocar. Meu parceiro Roberto, daqui a pouquinho, os parabéns ao vivo pro Fábio, viu, meu irmão? Vamos invadir na Porto Alegre. Meu parceiro Neto chegando junto, família do Bar no Limite. Leve aquele abraço pra Angel e toda a família, brevemente. Vamos estar de volta. 100% lá. Galera aqui na live. A live do Bar Terceiro Tempo. Agora o DJ Darlan vai ensinar. Vai! Faz a caretinha, faz a caretinha, faz a caretinha. E treme megatinha, faz a caretinha. Faz a caretinha, faz a caretinha. Bora no bumbum! E treme megatinha. Junto com o NK. Como é que é? E o maestro? Maestro DJ Valdo Alves. Esse Renan tá furioso. O Nego Bandoleiro, o seu piloto de fuga também. Ele trouxe até motorista hoje porque realmente ele quer endoidar. Ah, moleque bom! No batidão! No batidão! Hoje pra você enlouquecer com o maestro. Toma, toma, toma, toma. 3, 2, 1, vai. Olha quem tá na área, meu irmão. Sempre em nome de Everton Design. Bora, Everton. O nosso produtor da terra do Carimbó. O designer que é referência na região nordeste paraense. É expressão. Então chame a polícia. Everton Design. Pra fazer uma perícia em toda mulher. É verdade, é verdade. Ela só dá o ô, ô, ô, ô. Ela só dá o ô, ô, ô. Ela só dá o ô, ô, ô. Obrigado, meu parceiro. parceiro Nega do açougue do Nick Moaná, o meu parceiro Tino Mix, Volto Peças Belém, o Sidney, aí do espeto do Sidney Inicia, e Lucas de Rio Verde. Alô, Mato Grosso! Moisés Davi, esse tem moral e representa. Qual o teu direito, Moisés? Não mente pra mim. Valdo Alves. Ah, sim. Ele é o professor Leandro Oliveira, aqui do meu lado. E o Maicon? Olha, Fidesz, bora colar no Maicon, que ele trouxe duas sacas de dinheiro hoje. Não gastou nem meia ainda. Nunca amanheceu em Marudá, lá em Crispim também. Já tinha? Já tinha Praia do Leme também? Ah, não, dá não. O nome dele é Juan Figueroa. Foi um espetinho que ajudou. Bora, Juan, bora começar a beber agora. 3, 2, 1. Vou amanhecer em Marudá. É? Vou deixar de te... Meu parceiro Jereba, eu sou... homem do rock doido, amei. Junto com meu parceiro Rony Godemos, essa primeira dança. Você pra mim é melhor que tudo. Você é meu mundo, é meu bem querer. Será possível? Você pra mim é melhor que tudo. A hora que o patrão chegou. Espetinho do Juan, Fígado de Aço. Parceria fechada com o maestro DJ Valdo Alves. Do Vanguard. O patrão chegou! Quem lembra? Só no caque, só no caqueado. Só no caque, só no caqueado. Só no caque, só no caqueado. Renan Salles. Só no caqueado. E o Fiat? Só no caqueado. Eu te essa música esse domingo, tá no tempo do Cedro, Cedro agora com uma dose de roscota. Eu te levarei esse domingo, festival. Bora girar! Uhul! Maestro DJ Valdo Alves. Bora agora, o maestro DJ Valdo Alves. Amigos de Santa Catarina, a live é ao vivo, viu? Então como ela treme, então, então como ela treme, treme. Então como ela treme, então, então como vai tremer, treme, vai. LC Juninho faz todo mundo tremer. LC Juninho faz todo vai mundo tremer. Então como ela treme, então, então como ela treme, treme. Então como ela treme, então, então como ela vai treme. Ai, ai, ai, amor, desde que te vi. Joga a mão pra cima que não tem hora pra chegar em casa. Primeira gelada de hoje. Pra você que vem se divertir. Maestro DJ Valdo Alves. Aqui no terceiro tempo, Guarajumal. E aí, Dani? Na sala. A mulher que veio do camará curtiu o maestro. Peito, muito obrigado, valeu mesmo. A cabeça não para, solidão me o meu parceiro JJ, os amigos aí do depósito JJ de Tracuateua, aqui com a gente dando aquela volta junto com o Maico e toda a galera, meu irmão. Só quem deu a volta por cima vai cantar comigo, quero ouvir! Porque eu mereço. Começo, tenho direito de amar. Forró Nicodemos. Você é essa primeira dama. Aqui do lado direito, meu padrinho. Quero fazer tudo que sempre quis. Por quê? Porque eu mereço. Merece o quê? Fala pra mim, mulher. Amar e ser feliz. Quem tá afim de curtir vai cantar agora. Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar uma casa numa conta. Só você! Vai ver que só não era nós dois. Juan Fígado de Aço, o nome dele! Espetinho do Juan, Fígado de Aço. Vai deixar não deixou nenhum, nem. É? Vai ver que só não era nós dois. Minha menina, eu te peço uma volta. Quem sabe canta? Eu te peço uma volta. Então vamos lá, vamos lá. Te peço, então. Marca tudo que a gente vai lá em Bragança. Afinal de contas, vamos estar lá na região agora. Te peço, então volta. Dia 26 de julho, 24 de julho, se eu não me engano. Te peço, então volta. Para as melhores! Olha o coração do Leandro! Leandro Oliveira, dos primos de Vista Alegre do Pará. Representa, mano! Suspeitei no começo. Todo mundo me falava não. Arrisquei, não teve jeito. Chega pra cá, pega o teu bagulho de gelada. A nossa amiga Deise já por ali, muito obrigado. Em meus braços é um... A família no bar no limite, pude. Peguei de jeito, eu adoro o cheiro. Olha o coração, coração, coração, vai. Coração de gelo. Perdi você com o olhar. Coração de gelo. Tô aqui. Como é que tá o coração? Já foi mais uma! Pega tua gelada e bora curtir de bom! De bom, de bom! Um sorriso no rosto da minha coroa vale mais que par de ouro. E se tudo der certo, dá tudo. Renan! Pra... Saúde! Eu vou buscar o que é nosso. E o Fiat! Vou mostrar que o favelado também pode. Da risada da cara de quem é diferente. Uno Safadão! Abre a janela pro vento bater. Meu parceiro Nego Panoleiro. Abre a janela pro vento bater. O Everton Design aqui do meu lado, meu produtor. Sempre em nome de Everton Design. Eu nunca vou deixar. Toma com mais. Quem gosta das melhores assim, vai. Aproveita, vem aqui no Bar Terceiro Tempo. Pega tua gelada, vai. Aproveita pra curtir que o maestro chegou! Maestro, maestro, maestro DJ Valdo Alves. E aí? Não quero mais nada. Alô, família Trindade. O teu carinho é tudo que eu procurava. És a mulher que... O chuvisco não bebe mais, não? Coração. Eu sei que é difícil. Aí ele tomou a vacina. Meu... Ah, tem muita gente que tomou a vacina, né? Não pode beber. É por isso que eu não vou tomar essa vacina. Eu sempre pensei. Não tem quem faça. Nunca vi uma coisa dessa. Eu no final encontrei. Ah, meu Deus do céu. Esse sentimento que eu nunca... Meu amigo Roberto aqui do meu lado. Olha só primeiro. Valeu, meu. Tenho certeza. Parceiro Neto Evolution. Pra mim. E aí, Elton? Toda certeza que eu fui feito pra ti. É o Elton, é o Elton. Não vai... Esse é velha guarda, ó. Ninguém. Ele é do tempo do Dudu. É só tu e eu. É o sempre. Brasil! É a certeza que eu fui. Ele com o Neto por ali. Tá certinho os dois. Minha princesa, você foi feita pra mim. Não vá duvidar. Ninguém duvida. Amor, agora é só tu e eu. Para sempre tu e eu. Olha, família, o rock vai para a região dia 26. De junho no Abacate. Tem Josimar e o rock mais pesado do momento. Banda Cleucinho do Passat Moral. Felipe Pressão, Lucas Show. O Abacate, dia 26 de junho. E você não pode perder. Marapana em região. Não quero mais nada. O teu carinho é tudo que eu procurava. És a mulher que conquistou meu coração. Me confundo nesse nome. Isso assumiu uma relação. Bora se ligando! Eu sempre pensei que conheci o amor, mas só me enganei. E foi contigo que... falando, mas... Esse sentimento que eu nunca vivi... Bora esquentando! Explode o bagulho! Toma, toma, toma! Só o filé! De julho, enquanto os automotivos na quadra do chuvisco, 3 de julho. Ninguém pode perder aqui no chuvisco. Marcelo Gereba e o Rodrigo junto com o Rock. Rock vai ser pesado dia 26 de julho. Né, Rodrigo? Tá tudo certo, né, Rodrigo? Rock do Josimar, Cleucino, Felipe, Lucas. E vai ser show de batulho. Tudo isso no abacate, né, mano? 26 de junho. Vai ser assim. Férias de verão é rave no baile do... Bora! Droga aí hoje, é todo mundo louco hoje. Oh, aí não dá pra passar porque... E a Dani que veio do camarada. Hoje ela quer ser moleca doida. Oh, aí não dá pra passar, ele fica parado. Aproveita o vulco pra cá no nosso... Bora, gente, pode pegar a tua mesa e colocar aqui na frente do Renan Salve, viu? O camarada está liberado pra você, aí, viu? E aí, Roberto? Me arrasta no morro. Olha o rabetão! Todo saudade de ti, deixa louca de... Joga! Treme Júlio! Tem neto no aniversário do Ian! Vai ser no Arupi! Se tem neto, vai ser show, né? Toma batidão! Toma batidão! Valdo Alves. Valdo Alves. Esse DJ que tá tocando na moral. E no final do... Ela falou que acabou a água. E acabou a água, toma banho de leite. E acabou a água, toma banho de leite. Toma! Leite quente, toma banho de leite. Leite quente. Toma nos pés! E acabou a água, toma banho de leite. E acabou a água, toma banho de leite. O Maico aqui do lado. Toma banho de leite. Tomando todas também. Bebê te vou cara de mal. E tudo pra ludo. Agora que fuzil. Ainda tem Porto Alegre daqui a pouquinho. A festa acaba meio dia lá. Escuta aí que o Júlio Salles é doutrinado. Puta que pariu. Tá com fuzil atravessado. Enquanto o sol do paredão toca, você gasta o seu batom de cereja. Eu bebo. Eu bebo. Maestro DJ Valdo Alves. Treme tudo, saudade do Vanguard. Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de novo? Aí o palho no apoio. Contra ele é você ficar com outra pessoa. Não, não, não. Não vou não. Já dispensei a gata que eu tava. Eu vim aqui foi pra beber e passar. A moçada da quadra do chuvisco, muito obrigado a cada um de vocês, viu? Leve aquele abraço pra ele, viu? No vambora, meu irmão. Enquanto o som do paredão toca. Família Trindade, Guarajubá, não pode faltar ninguém hoje. Eu bebo. E a música era sincera. Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo. E largou meu amigo pra ficar com meu irmão. Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo. E largou meu amigo. Toma pressão no batidão, se batidão. Aqui, eu me amarro no pique que eu passo mal. Naquele pique, maquinha mais forte. O alô, o Nilson, a Brenda. E a Thay do Renan Saldi também. A família reunida. Caralho, ela... Bora, maestro! Dispara, depois eu... Joga! Ei! Oh! Ei! Oh! Toma, toma, toma, toma! Mas quando? 0-0 lá! Dispara, depois joga na minha cara. Ela já tá embrasada com o cheirinho da loló. Ela já tá embrasada com o cheirinho da loló. A rodinha passa mal, a rodinha passa. Daqui a pouquinho tem um show completo. O NK e o Felipe vai subir no comando. Ela já tá embrasada com o cheirinho da loló. Ela já tá embrasada com o cheirinho da loló. O maestro chegou. Saber que não tem hora pra chegar em casa, joga o bracinho em cima aí, vai. Quem vai amanhecer hoje curtir o rock doido, dá um gritão pra mim que eu quero ouvir. Bora, Maicon, na compaixão! Juan, fígado de aço. Só pitbull de raça, as faixas tá presente, a tropa na frente. Roberto, o nome dele. E aí, Roberto, já tem uma sequência pra você, viu? Vivendo bem do onde você sabe sacar. Toca, toca, cheio de ouro, se amando na roleta. Cajado de lacoste com a camisa do Flamengo. Cabelo disfarçado, perfeito, tá na linha. Cheiroso, bonitinho, do lado cheio de novinha. O patrão Juan, filho de aço, escorou por ali. Hoje ele vai beber, vai beber. Pressão pra todo lado. E domingo é vez de Benevides, a mané Castanhão. O maestro chega e depois. Rock privado, mané. A gente, domingo, Benevides vai ferver, viu? Região metropolitana de Belém. O aniversário do baixinho da Casa do Frango, na Vila do Cena. Vamos esquentar essa festa, DJ. Bora esquentar, Tomix. Fala pra mim. Vamos fala esquentar pra mim, essa festa, fala pra DJ. Mim. Ela vai pro rock doido até o amanhecer. Quando chega de manhã, quem tem um esquema preferido vai cantar. Roda a cidade inteira, fica comigo. Por quê? Porque eu sou seu esquema preferido. Eu sou seu esquema. Quem tem um esquema preferido aí? Fala pra mim, vai. Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo. Por quê? Sou... E aí, Marquinhos no chão? Porque eu sou seu esquema. Convida pra esse mijo, viu? Pegada de gente. Toma batidão, lá. Você. É o Felipe Pressão, Márcio Mamóvel. Carlos NK, NK, NK, NK. E o Marquinhos chegou. Camarote hoje. Ele, né? Quem sabe canta. Ei! Tô com saudade. Do quê? Daquela sentadinha que tu tem. Bota o bebê, bota o bebê. Bota o bebê, bota o bebê. E a live ao vivo pra todo o Brasil, direto aqui do bar, terceiro tempo, em Guarajubal. Maestro Valdo Alves, treme tudo vanguarda. E você curtindo demais. Renan Saldi e o Uno, safadão. Moça, coloca bem devagarinho, garota. Toma batidão, mano. Moça, coloca bem devagarinho, garota. Vamos curtir esse CD lá no Caju com o Maico e toda a galera que curte o nosso trabalho, Maico. CD vai tocar em Tracuatel, toma! Batidão, mano, batidão! Corre aqui no bar e pega tua cerveja! É a mais gelada de Maramani! Pra terceiro tempo! O amigo Bochecha e o parceiro do Playboy também. O Bochecha tem história com o Val. Esse sangue bom. Toma, toma, toma. Espirro lança, vem pra fim de transar. Valdo Alves. Espirro lança, treme tudo. Saudade do Vanguard, né, compadre? Espirro lança, vem pra fim de cantar. E aí, Leandro? Espirro lança, cachorrada vai rolar. Toma batidão. A partir de hoje tu vai ser minha mulher. Sabe por quê? Eu vou virar você do cabaré. A partir de hoje tu não é mais rapariga. E aí, Roberto? É o Hank que tá tocando. All the times, keep you up my mind. É, velho do rabetão por ali, ó. Faz a pose, olha o flash, que eu tô gravando, você pagando o boquete. Faz, faz, faz, faz a pose, olha o flash, que eu tô gravando, você pagando o boquete. Ô, batidão! Faz a pose, olha o flash, que eu tô gravando, você pagando. Aluno safadão! Faz a pose, olha o flash, que eu tô gravando, você paga no bolo. Tá me fazendo a posição, jogando. Rock dos Automotivos, 26 de junho. Você não pode perder, gente. Olha o que tem por lá. Tudo isso vai ser no Abacate, 26 de junho. Saveiro Pressão, Gol Baladão, Picape Tormento, do meu parceiro Tauan, o Gol G2 Prime, Felipe Pressão, Rock do Josema, Lucas Mix e Creuzinho do Passat Moral. Vai ser show, Gema! Pega, pega a visão, pega, pega a visão, pega, pega. E ela? E ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentando, tá, tá, tá, tá movimentando. Movimenta tudo! E ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentando, tá, tá, tá movimentando. Moisés, quando chega chapado na casa dele, sai caçando, meu. Pega o pá, pega o pá, vem, vem, vem. Irmão, pelo amor de Deus. Olha o meu padre, não tá na área. Esse aqui não vinha, dá um abraço no Valdo. O Adelso do Ponto Frango, obrigado, Adelso. Ele chegando junto pra somar hoje aqui no Bar Terceiro Tempo, na live. Cashlow! Lá em Castelo Pato, todinho pra na nossa fileta. Tô pensando em matar. Lá em Castelo Pato, todinho pra na nossa fileta. Adelson do Ponto do Frango. E abertura do bar do Fernando, dia 10 de julho. Renan Saldo já confirmado. Esse Renan tá dominando a região de Maracanã. Só dá Renan. Pega o pato, pega o pato. João do Malpizan. Tá que filma forma, meu padre. Comendo preso, eu não vou mais hoje. Modinha fica de pato, modinha fica de pato, modinha fica de pato. Toma! Modinha fica de pato. Ela subiu, desceu, subiu, desceu. Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu. O Anja no camarote junto com o Everton Desire. Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu. Gatinha, safadinha. O Everton tá grandão, Everton. Sempre em nome de Everton Desire. Fala pra tu, pode vir na... Gostei da camisa, você mesmo. Vai ganhar piru. Pode vir na minha casa, você vai ganhar piru. Pode vir na minha... Toma uma batida! Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Eu não preciso de ninguém pra fazer merda. Sabe por quê? Eu sozinho boto minha vida em perigo. Eu sozinho. Olha o Maico aqui do lado, toda a moçada que veio. Vem, meu Dine! Dine Elton por ali também, junto com o Neto! E Roberto, o aniversário hoje é do Fábio, meu! Mas é só tu ligar pra mim, eu não resisto. Eu queria avisar, mas eu consigo. É só me ligar. Basta ligar. Liga aí. Só tá que eu vou parar na sua cama. Liga. Só passa você me ligar. Ah, eu vou morrer sem contar. Bora, Juan, segue o bonde. Que domingo é Benedito. Joga a mão pra cima e dá-lhe sal, sal, sal, sal, sal. Quem não tem hora pra chegar em casa, dá um grito pra mim que eu quero ouvir, vai. Tem alguém do Paysandu aí, tem? Quem acha que o Paysandu vai subir pra Série B, dá um grito pra mim que eu quero ouvir. Agora nem o João gritou, meu irmão. O negócio tá difícil, né? Tem alguém do Remo aí, tem? Quem acha que o Remo vai subir pra Série A, faz barulho pra mim aí, vai. É, meu irmão. A chuva cai lá fora, nós dois tá aqui dentro, segue isso, seu vale. Toma um batidão! É, só tô pra quê, pra mim, corre, corre, leve. Só tô pra quê, pra mim, corre, corre, leve. Olha aqui o Elton, isso aqui é irmão do Dudu. Elton Brasil. Tu toma! É velha guarda. Vai, fogo, fogo. Eu fiz uma fogueira. Daqui a pouquinho eu vou tocar esse ritmo pra galera. Alô, tô te falando! Um, dois, dois, três. Lá vai fogo! Olha esse encontro, Felipe Pressão e Alto Brasil, meu irmão. Parece um eclipse. É difícil de acontecer, hein? Chama ela, chama ela, chama ela, chama ela, chama ela, chama ela, vem, vem, chama ela, chama ela, mão pra cima, DJ Major. O Valdo Alves tá tocando e o rock tá mil grau. O Valdo Alves tá tocando e o rock tá mil grau. E o rock tá mil grau. E o rock tá mil grau. Eu quero ver todo mundo joga a mãozinha pra cima e dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Só os caras doidos joga a mão e dá-lhe sal, sal, sal. Nosso parceiro Maicon, o Maicon Tobi, Nirei Bochecha, o Vanderson, do Depósito Bebida, JJ da Vila do Cachorro. Tô sabendo que o Bochecha agora é o cara que comanda o depósito por lá, inclusive. Os CDs do Valdo Alves toca muito lá no depósito do meu parceiro JJ, meu. Pode ir, garoto. Meu olhar distante, eu buscar ela, ela falou assim: não venha me buscar, que eu tô de rock agora. Te falar. Não venha me buscar. Olha o que ela falou. Que agora, meu rock só termina. Quando o Valdo vai embora. Vai, mulher! Toma batida! Um pouco de romance. É. When your legs don't work like they used to before. Ei, amor, te arruma. Vamos pra Atalaia. Atalaia. Do outro lado, não, muito longe. A gente tem Marudá, tem Praia do Leme aqui, tem Agudual, Crispim. Não, tem Guarajubal, bem ali na beira pra tomar um banho. Atalaia não, Atalaia não. Atalaia é o caralho, eu vou pro curso na Austrália. Bora, curtir, vai. Atalaia é o caralho, eu vou pro curso na Austrália. Espetinho do Juan, fígado de aço. Tu deu sorte que ele não chegou cedo, né? Ela falou pro NK. Ele coçou, endureceu e a novinha ficou louca. Quando viu o tamanho, e falou. Seu gostoso, gostoso. Aquecendo tudo! É fuga na dona de casa, do lacada tudo. Quem tá de fuga hoje aí? Hoje é dia de balada. Quem pegou a fuga pro batecer o tempo, dá um grito. É fuga na dona de casa, do lacada tudo. E a família da quadra do chuvisco aqui com a gente, ó. Obrigado! Joga tudo! Joga a mão! Põe a mãozinha pra cima e grita! Ei! Vou! Ei! Vou! Ei! Vou! Ei! Vou! Ei! Ela falou F10. Valdo quer ser meu amigo. O DJ do baile é melhor amigo da sua vida. O DJ do baile é melhor amigo. Por quê? Ele faz unha, sobrancelha e ainda chupa tua periquita. Ele faz unha, sobrancelha e ainda chupa tua periquita. Ele faz unha, sobrancelha. E aí, Rodrigo? Ele faz unha... O rock vai ser frenético, pô. A gente vai estar compromisso em Colares, senão realmente a gente vai fazer parte desse show. Se meter no meio dos grandões, pô. Sim, eu preciso de um. Tá bem, as atrações. Sim, eu preciso de Lucas Mix. No estado do... Felipe Pressão. Cleucido Passat Moral. Direto... E o rock do Josimar. Josimar tá aqui. Já falou com ele. Uma mina pra ser minha melhor amiga. Faço unha, sobrancelha. Parece Parece ou não parece? Parece. Toma batidão. Hoje eu vou pro baile, o couro vai pro quê? Vou levar logo o... Tá frenético, parada. E escuta aí, gatinha, o que eu vou te dizer. Vou botar na tua pepeca, filha, história, vai no ver. Vou botar na tua pepeca, filha, história, vai no ver. Vou botar na tua pepeca, filha, história, vai no ver. Pega tua cerveja, o DJ vai te dizer. E vem com a gente, e vem com a gente. Vai botar na tua pepeca, filha, história, vai no ver. Vai botar na tua pepeca, filha, história, vai no ver. É, DJ Mary. A mamá. Ousadia pra tocar do não! Hoje vai beber, ó! Se eu falei tu não te der! Vanguarda treme tudo! Bora tremer, mano! Vanguarda treme tudo! Aquele demo bom! Vanguarda treme tudo! Bora tremer, menino! Ontem, Bubão dos Automotivos aí, gente. Vem a live de lançamento do Mega Prime, 27 de junho, aqui no show Lucas Mix e o Mega Prime. para a região essa live aí, vai para a região. Eu pego o meu carro e vou pra curtição. Chego junto da galera e levanto meu tampão. Quem estava parado começa logo a dançar. A Itiban é som automotivo. E a primeira final de semana de julho, na volta do Brasil, a Insalina Zé do Brasil, lá Montanorama. Itiban é o Adelson do Ponto Frango aqui comigo. Merece, siga ouvir a qualidade. Adelson do Ponto do Frango. É com Haroldo e Neca, sem der não existir. No seu projeto a gente vai matar. Você vai rolar no Palpinção e Maracolim. Treme tudo, Vanguard. Essa sequência do nosso Vanguard, meu irmão. O tempo bom, o tempo bom. Sempre em nome de Everton Design, Boris Design, site Melody Brasil, site Melody Pará, site Melody Belém, top das aparelhagens e canal Master CDs do YouTube. Eu quero ver essa galera agitar, agitar. Canal MC chegou pra arrebentar, é o Conrado novo que eu vou curtir. Pra terceiro tempo! Da nova era, é o Conrado, uma paixão da galera. Moisés Davi, ao vivo no Facebook da galera. Estamos aqui no Batecendo Tempo. É a live da galera. Renan Saldi e o Uno Safadão da galera. E o maestro Ronaldo Alves. Vai, Moisés! Essa festa que eu quero te levar. Com esse som você vai se perder. É a paixão. Vem comigo, vem dançar. Vem comigo, vai dançar. A noite Valdo Alves, tá, meu bem? Não sou dona, eu vou te amar. O som do meu bem, a qualidade que não tem pra ninguém. Venha pra cá que a gente... O meu parceiro João! João do Bar Opção, ele é vencedor. Esse é vencedor, aí covarde, me abandono. Daqui a pouquinho. Próximo sábado do Brasil no quilômetro. A WS55 na cidade de Nova Cinco. Pra curtir, chega pra dançar. Alto. O mini Rubinho, nave mirim do Pará. Chega pra curtir, chega pra dançar. O mini Rubinho, nave mirim do Pará. Aonde ela chega, essa nave da... Sem sombra de dúvidas. É o mini Rubinho, o som que... Daqui a pouquinho. O melhor som automotivo do Pará. Meu amigo Roberto, um abraço pra você, meu irmão. Aonde... Irmão do Fábio, hoje é aniversário dele. Daqui a pouquinho, né? Ponto Alegre. Parceiro Caiá, o nosso empresário mais uma vez trazendo o maestro. Mini Rubi, a nave Miri, DJ Arnaldo no comando, toca todas pra você. Vamos lá, outro Brasil. Vamos acertar os detalhes. Nave Miri, DJ Arnaldo no comando, toca todas pra você se divertir. Mini Rubi, a nave Miri. Tem compromisso já. DJ Arnaldo, não entia mesmo. Toca todas pra você se divertir. Mini Rubi, a nave Miri, DJ Arnaldo no comando, toca. Pensa no tempo bom. Bora, Maicon, e aí, Deise? São da galera, agora. As minas do Bado Limite, vou dar um jeito, vou dar um jeito. Brevemente, vamos estar de volta no Limite, meu irmão. São da galera, agora vai detonar. Vou dar um grande abraço pra Anjo, toda a galera por lá, viu? Só vocês. Vou dar um giro primeiro, me juro nas. Vem não, saiu de tocando no setor. De lá e medo para a terra. Aconteceu o tempo. Porque eu sou príncipe negro, sim senhor. Tô escutando um barulho. Rode com Deus. Som da galera com certeza tá por lá. Tô um pulo no barulho da queimação. Pelo Edir e a meu irmão. Fim de semana a farra vai começar. Em Castanhal a noite eu não vou parar. Me acompanhe, vem pra cá, vem a... Quem lembra do tempo, mano? Se você entra, você não quer mais sair. Eu vou pra festa, vou curtir o campeão. E a moçada aqui no meio do salão. Vinte amanhecia! É no tempo, mano! Nego Bandolei, Espetinho do Juan, Fígado de Aço. Ele trouxe o Everton Design e hoje vou amanhecer. Rendel, Rendel. Dia 27 de junho, o rock vai ser. No Abacate, gente. O Encontro dos Automotivos, Lucas Show, Lucas Mix, Felipe Pressão, Rock do José Maicon Alcino. Vem pra cá, é hora de zoar, essa galera é muito doida e tá querendo balançar. Essa festa tem começo e não tem hora pra acabar, pois os DJs estão turbinados e muito sol. Vem pra cá, vem. Vem pra cá, é hora de zoar, essa galera é muito doida e tá querendo balançar. Essa festa tem começo e não tem hora pra acabar, pois os DJs estão turbinados. Eita coisa boa! Esse som dá um show, sempre nessa onda de fazer você dançar. Eita, mamãe, essa galera de Belém. É da Iguara, meu bem. Eita, qualidade, esse som dá um show, sempre nessa onda. Parceiro Rony, podemos viajando por ali, que tempo bom, hein, Rony? Essa galera de Belém. É da Iguara, meu bem. De demais, meu nada, fazem você balançar. Solta a batida desse brega pra esse povo balançar. Toda a galera contagia, da Iguara, meu bem. Solta a batida bem. Pra galera que vamos juntos. Sinto um amor por você e não sei como te explicar. Quero meu amor só você. Não pode excluir, vem me amar. Quero te encontrar, não importa o lugar. Ao CD que a família Trindade vai curtir aqui em Guarajuba. Alô, família Trindade. Pois um. No coração do maestro! É um rei que... Nossa amiga Angel no Bar no Limite Pub! É um reino... Olha a Deise aqui representando! Faltou só você! Obrigado! Fazendo você dançar! E você? E a coroa do som vai subir de encantar! Melhor som que se não há! É um rei no treia! É um rei que vai tocar! É um rei no treia! De Renato! Toma batida! E aí, João do Bar Opção? Bora, João! João do Bar Opção. Ele tá só na manha por ali. Ele é só primeiro. Valeu, João. Mais conhecido como DJ Fabinho. Sabe que é nóis. Pode crer. E aí, galera de Belém, tô aqui com meu parceiro Michael Top. Vou convidar você o aniversário da Ellen lá no Agrômono em Belém do Pará, e você não pode perder. O Michael chega pra detonar. Ô Michael, abraço do maestro Vovó do Vanguarda. Tamo junto, meu irmão. E o homem vai representar lá em Belém no Agrômono. Alô, Ellen, parabéns, seu aniversário. O Ronald e o Nego Bandolim. Referência no Pará. A galera vai curtir, vai dançar. Na festa da Odissec, chegou pra detonar. É o DJ Irã, ele bota pra quebrar. Mixando sempre em nome de Everton Design. O meu produtor é o gordinho mais gostoso da região, é? É? 20 anos de sucesso fazendo você dançar. Ele e o seu. Esse sonho é de arrasar. Quando quando ele toca a galera pede. Amigo Juan, fica do diabo. Alegria fazendo você feliz. 20 anos de sucesso fazem fiel escudeiro. Sábados está o sagrado melhor som do Pará. Quando ele toca a galera pede. Vai comigo. Irã que comanda todo mundo. Ele que vai tocar até meio dia. Essa é mais uma do DJ Irã. O consagrado. Bora, maestro! Maestro, maestro. DJ Valdo Alves. Valdo Alves. O DJ mais completo do momento. Se você não bebeu, agora a gente vai beber. A primeira. Alan. E aí, Roberto? Sim. Você que veio frente a frente com o Valdo. A primeira pra você. Primeiramente, guarde suas armas. Já me machuca tanto as suas palavras. Eu tô querendo uma conversa. Alô, família, no limite, Pub! Sei que tá esperando uma crise. Vai rolar por lá o CD também. Mas eu tô correndo dessa briga. Hoje não tem vilão, hoje não tem. Bora, Baico Top! Essa sequência aqui, o Paragosta. Tem bebê. É. Gostei da camisa dele, te falando, não é? Você com raiva me atacando e eu só com um beijo. Depósito JJ, cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se riscassem procurando cor. Só briga quando os dois querem, viu, gente? São dois corações disputando quem é o mais forte. E essa frase aqui, ó. Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco. Os amigos da Conveniência Depósito RS. Muito obrigado, Rodrigo, você e toda a galera, meu irmão. E dia 26 de junho, o rock vai ser frenético. Aí, Mamacate, Josimar, Anoncino, Felipe, meu parceiro Lucas Mix, Rock, as carretinhas, meu irmão. Dizem que eu perdi seu amor. Que não cuidem na medida certa. Vai ser show, cara. Isso te deixou tão inquieta. A gente vai estar em Colares, na verdade. Que até Jacaremã. Simulei me entregar. Não acredite nessas bobagens. O que te... E o rock tá frenético aqui no Bar Terceiro Tempo. Filma aí, F10, a galera curtindo demais. A nossa live. Sempre em nome de Cantina Nai. É a marca Investe, Maestro Valdo Alves. E também o meu parceiro Fábio F10. O DJ referência de marcantes em Curuçá. Cantina Nai. Fechado com o jeito da região. Para aí, pra me ouvir, me dê mais uma chance. Deixa de ser bobinha. Larga de ser bobinha. Vem voltar. Deixa comigo, Rodrigo. Uma chance. Bora, Rô! Aquelas que não serem, meu irmão. Deixa eu curtir esse CD lá em Boa Esperança, viu, Rô? É. Meu amor, quando faz amor, se olha no espelho. E aí, Marquinhos no chão! Será que vou? Família Trindade! Uhul! Gosta mesmo de mim. Gira no passinho, né? Vai me dizer. E era pra sempre. Isso é amor. João do Bar Opção. Eu conheço ele, ele gosta muito assim, meu irmão. Calma, viu? Baby. Mas quando está só, se morde de amor. Que tal dar uma forra pra ela? Puxa ela pra lançar, vai. Rolando na cama e chamando meu nome. Nego Bandolim. Eu não quero tocar em você, oh baby. É as principais de Nicaragua, mano. E fazer seu jogo vai me deixar louca. Até quem não tem coração sofre nessa hora. Eu sei que você pensa, o amor é do seu jeito. Everton Designer. Coração quebrado e eu... Dá um gole na cerveja e canta comigo, Guarajuba. Jamais dizer adeus. Já não é mais a grande surpresa. Vamos! Viver assim você tá indo. E essa aqui, Roberto, hein? Eu sei que é tarde, me desculpe a hora. Oferece pra ela, vai. Não vou dormir enquanto não dizer. E eu? E eu não tô bem. Não tô legal com toda. Cada virada uma golada, viu, meu irmão? Eu fiz de tudo. E te fala no Vanguard. Treme tudo. É uma dose e um cedro. Dessa vez não vai ser diferente. Assim no bateu. Terceiro tempo! Maestro DJ Valdo Alves. Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar o acaso tomar conta. Vai ver o Fernando, o Alão Manduca. Já por aqui doidando e curtindo o maestro. Obrigado a vocês. Vai, bora, Fernando! A gente se encontra. Vai deixar meu parceiro Neto, meu DJ. Conta. Bora, Neto! Vai ver que só não era nossa hora. Minha menina, eu te peço. Alto Brasil, já aprendi a te esquecer. Agora viu que eu a diferença de menina pra mulher. Tudo que eu fiz, nada valeu. Agora vou fazer. Bora se ligar. Porta a porta que você deixou, ela chegou batendo pé. Sabe como é? Acho que não, né? Tá aí a diferença de mim. Conveniência e depósito do JJ. Vai tocar mais um CD do Valdo. Você tá aí, ela tá aqui. Você bateu, ela cuidou. Moisés, Davi, Leandro Oliveira. Ela tá aqui, enquanto você não cresce, eu vou viver de baixo. Dos primos da vila, meu irmão. Você tá aí, professor Leandro tá e professor Moisés. Você bateu, ela cuidou. Você! Você tá aí, ela tá aqui. Enquanto você não cresce, eu arrumo bem mais. Olha a diferença! Daí a diferença de menina pra mulher. Sabe como é? Acho que não, né? Daí a diferença de menina pra mulher. Sabe como é? Sabe como é? Acho que não, né? Já visitei corações de todos os tipos. Nos corações, alguns intensos de nego bandoleiro, outros sem juízo. Esse representa também alguns com medo de amar, outros donos da razão. Rolar no ponto do frango, cadê o Adelso? Alguns que nunca conseguiram me dizer adeus, outros que eu demais, mas não entender. Dia 25 tem Elton Show. E hoje é só. É o nosso Elton Brasil. Só. Na cidade Nova 5. Que e você não pode perder, meu irmão. Vem, Júnior Salinas. O cara que representa. Sou viajante de corações. Já vivi fortes emoções. Mas nada como. Coração do Roberto. Ele que achou o coração certo agora. Sou viajante de corações. Já vivi fortes emoções. Um abraço macaco também. Errado com muitos amores. E a mulher que colocou ele de casa. E hoje ele quer ser moleque do. Agora me deu mesa. Te falando, baixinho. As horas, os segundos, quantos dias. Quando penso em te ver o corpo. Vai no passinho! Um beijo colado, um abraço. Daqui a pouquinho já vou colocar o CD ao vivo aqui. E de segundo a minuto eu vou ficando apaixonada por você. Por você. E o Roberto, ladrão de coração. Troquei de profissão, amor, virei ladrão. Artigo 57, eu vou roubar teu. É verdade. Coração. Trocou de profissão, amor, virou ladrão. Artigo 57. Roubou meu coração. Bora curtir 10! Coração. Artigo 57, eu vou. Aqui no chão, você, Marquinho. No camarote aí, mané. Coração. Artigo 57. A música do amante, ó. Coração. Eu não preciso ser vidente. Falou, Caiada, um cheio com ela do Brasil, Rabirinho. Chorar. E nem preciso ser inteligente pra saber o que você veio em mim buscar. amante deixa o coração fora do quarto, mas nesse caso aqui eu não dei conta. Vai usando, vai. Porque fui misturar a música do amante, um prazer em cima de uma cama redonda. Quem sabe canta. Vai me usando que eu deixo, que eu deixo. Bora, Rodrigo! Vai usando minha boca. Meu parceiro Rony Codemos. Espero deitar. Ele é a sua primeira dama curtindo a sequência. Vai me usando que eu deixo. O irmão da nossa futura deputada federal, Renilson Nicodemos. Usando minha boca, meu corpo, que eu espero deitado até você me amar. Bora, maestro! Já que voltou com seu ex, oh, paixão. Poderia ao menos esconder suas brigas dos nossos amigos, pra não chegar nos meus ouvidos. Por que essas não sede, Everton Desai? Mas já que eu fiquei sabendo, tomara que você sofra, encontre ele com outra, e que você se arrependa amargamente, e que sinta muita, muita, muita saudade da gente. Família Trindade, mano! Tô te desejando mal, você não percebeu. Eu só tô te desejando, eu não tô te desejando mal, você não percebeu. Eu só tô te desejando, eu só tô te desejando, eu só tô te desejando, eu. Faz a dancinha agora, vai. Uma dose de roscão. 3, 2, 1. Vocês. Um conto de fada e um carpinteiro, sozinho sem nada, também sem dinheiro. Puxa ela pra dançar. Amava a princesa, mas ainda. Ainda tem mais 3 eventos ainda. Mas tinha certeza. É verdade. E nada era pra ela. E Roberto, puxa ela pra dançar, Roberto. Vem cá, meu benzinho. Faz igual o Luiz Gonzaga, o rolo do Carcará. E com todo carinho. Comigo. Como é a dancinha? Quem sabe fazer a dancinha? Vai. Como é? Como é? Isso é sucesso pro Brasil. A música do Nego Bandolê. Tudo era real. Vamos pra terceiro tema, meu irmão. Tu tocou teus lábios, gira o mundo. Se parece tudo sobrenatural. Você exige que eu vou me entregar. Irmão, pelo amor de Deus. Uma noite que jamais vai esquecer. Você exige. Daqui a pouquinho. Meu coração vai ser. Quem sabe canta. Já faz muito tempo que eu não sei. Espetinho do Juan, fígado de aço. Olha, gente, o melhor espetinho da região. Faz muito tempo. É o espetinho do Juan, fígado de aço. Patrocinador do Maestro Mauro Alves, viu, gente? Eu duvido você comer só um. É impossível. Ô, minha linda bela. Já faz muito. O Ronald, motorista do Nego Bandoleiro. Motorista mais leso que o. Ô, minha linda. Que o passageiro, né? Tá, meu bem. Não dá pra acreditar. Não consigo entender como te perdi. Se casou com o jacaré da família Trindade. Ciúmes por aí. Meu amigo Paulo considerado. Vizinho me falou. Grande Guarajubal. Obrigado, um abraço do Valdo pra vocês da família Trindade aí, meu irmão. Bem, eu entendo você. Bora, Rodrigo, bora, bebê. Meu amor continua o meu. Dia 26 é tudo nosso lá no. Eu vou. No abacate. Meu carro e comprar uma casa nova no bar da esquina. Rock dos automotivos, meu irmão. Só tem sensação lá, viu? Creucindo Passat. Rock do Josimar. Felipe Pressão, Lucas Mix. E vai ser show, cara. Eu vou vender. Tô NK, viu? E comprar uma casa nova no bar da esquina. Pode fazer ciúme. Cê acabou comigo. Brigou com seu marido, agora vem me ver. Vai! Olha o André Pintura chegando! Bora, André! Maestro. Maestro. DJ Valdo Alves. Fica à vontade, Valdo meu irmão. Alves. O DJ mais completo do momento.